gente fez amor, mas só por solidão. Teu corpo desejou e foi a opção. Nós dois de novo na sua cama. A gente combinou que era só tesão. Melhor uma retrô do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo, eu te empresto. Tem que ser a minha condição. Você cobra que eu não presto. Que eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Foi você que me usou quando eu só quis chamar. Depois descartou, tive que me virar. Agora é fácil dizer que me ama. Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar, procura outra pessoa pra te saciar. Vai ser do meu jeito, você já não manda. Aceita ou desengana. A gente combinou que era só tesão. Melhor uma retro do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo, eu te empresto. Tem que ser a minha condição. Você cobra que eu não presto. E eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Descartou, tive que me virar. Agora é fácil dizer que me ama. Querendo voltar, procuro outra pessoa pra te saciar. Vai ser do meu jeito, você já não manda. Aceita ou desencanta. Você já não manda. Aceita ou desencanta.